Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Momentos de decisão. A vida é feita de momentos que surgem e passam. E de conformidade com nossa decisão, darão origem aos estados de paz ou de aflição. São os momentos de decisão feliz que nos garantem a harmonia íntima. Assim como os momentos de decisão infeliz nos conduzem à amargura. De Tarso, no Dide, saiu a persistir os homens e tomou a mais valiosa. Fez o Maria Redonda chegar a Elias. Jesus em singulares trebaria para mudar os rumos. No momento de confiança, Nicodemos rogou a envia que lhe abriu horizontes infinitos sobre a necessidade de nascer de novo. No momento feliz, a mulher samaritana travou o roteiro existência. No momento de piedade, o bom samaritano tornou-se o símbolo da solidariedade por excelência, constantemente lembrado para nossa edificação. No momento de fé, a portadora de processo hemorrágico libertou-se do grave mal que a amartirizava. No momento de irreflexão, o moço rico perdeu a oportunidade de ganhar a jornada. No momento de dor, a mulher adúltera encontrou a piedade do mestre e renovou-se para avançar vida afora. Num momento de inveja, alguns fariseus tentaram embaraçar o Senhor e se confundiram a si mesmos. Num momento de amor, Jesus libertou o obsesso de Gadara, que padecia a cruel presença de mentes perturbadoras. Num momento de desequilíbrio, Judas traiu o Cristo. No momento de fraqueza moral, Pedro negou o amigo. Em momento de grande fortaleza íntima, entregou-se ao martírio, em nome e por amor da verdade. No momento de covardia, Pilatos lavou as mãos e perdeu a maior bênção da vida. No momento de heroísmo, mulheres piedosas deram testemunha da grandeza do amor, acompanhando o sublime condenado. No momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. Num momento de luz, o Mestre ressuscitou. E até este momento, é o caminho, a verdade e a vida. São momentos de decisão. Há momentos em nossas vidas que não aproveitamos. Momentos que passamos na inutilidade ou nos comprometendo com os erros. Momentos que nos produzem aflições e dores sem conta. Surgem também e ressurgem momentos que nos convocam à liberdade, à legítima paz. Indispensável saber utilizar as lições do Evangelho em cada momento da existência física, a fim de podermos fruir as bênçãos da vida eterna. A vida nos oferece a cada instante inúmeros momentos para que tomemos decisões. Cada decisão tomada definirá o nosso próximo momento. Se a decisão for feliz, nossos momentos futuros nos trarão felicidade. Se houver infelicidade na decisão, as horas seguintes nos reservarão fatos e notícias desagradáveis. Assim é a vida, feita de momentos. Momentos de decisão. Que seja este, portanto, o nosso momento de decisão feliz. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.